Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós vamos aos fatos. Ele chega de sorriso gingão e no guião traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, não quer sequer sonhar. Ele tem um segredo para contar. Ela hesita sempre a desconfiar. Ele acredita, isto vai dar que falar. O que será que ele tanto me quer? E se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem cantado, será que é ou não é? Eu vim para roubar o teu coração, mas quem roubou o meu foi a paixão. Dizem que ladrão que rouba ladrão tem direito a 100 anos de perdão. Se o teu bom Deus me vai perdoar, diz que 100 anos hei de te amar. E quem sabe um dia acreditar que foi ele quem nos fez encontrar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem cantado, será que é ou não é? O que será que ele tanto me quer? E se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem cantado, será que é ou não é? É cigano, só se for adorado. Esse que tem cantado, será que é ou não é? E hoje vamos aos fados porque roubámos alguns minutos da agenda longa de Cuca Roseta. Muito obrigado por teres vindo às Conversas de Esquina. Estás em plena promoção do álbum, cheio de entrevistas. Muito obrigado por teres vindo. É um orgulho receber-te aqui. Gosto muito. Obrigado. Novo CD já à venda e no top das vendas, passado há poucas semanas. No teu CD tens uma música que diz que Lisboa é cool. O fado também é cool outra vez? É, o fado também é cool. O fado agora está na moda e o que está na moda é cool. E ainda bem que está na moda, porque realmente o fado é muito valorizado lá fora. Eu canto muito mais lá fora do que aqui, em festivais de músicas do mundo, não só para comunidades. Aliás, eu canto muito pouco para comunidades, que é uma pena, porque eu gosto muito. E acho que o fado começa a ser valorizado aqui em Portugal. Fazes parte de um trajeto e de um projeto de fado diferente em Portugal, com novas sonoridades, com novos ritmos. Como é que tu, Cuca Roseta, tens sido vista por aqueles que são mais puristas, que levam o fado como a tristeza da alma? Por acaso ainda não tive muita gente, ainda não tive tempo suficiente para os ouvir, mas eu sou uma pessoa que não gosto muito de preconceitos, sou completamente... sempre fui desde miúda que lidava mal com os preconceitos e acho que os preconceitos fazem-me querer arriscar mais, dão pica. Portanto, quanto mais me criticarem, mais eu vou fazer. Mais eu vou fazer, como eu sinto. Eu acho que nós não podemos ter medo de fazer aquilo que sentimos. Porque só quando nós fazemos aquilo que nós sentimos é que nós conseguimos tocar as outras pessoas com a nossa música. Nós temos que nos emocionar com aquilo que fazemos. E não podemos ter medo. E se nós erramos, aprendemos com os nossos erros. É preciso arriscar para poder errar. É preciso errar para poder crescer. Eu acho que esse é o meu lema. E por isso acho que este é um fado que é uma promoção do fado também, que chega a mais jovens, porque é um fado mais leve. É o lado positivo do fado, um bocadinho como o samba no Brasil, que é uma música muito melancólica, também muito triste, mas que é dançada e vista de uma forma positiva. Foi esse olhar que eu quis dar ao nosso fado. É um disco muito intenso e apaixonante, e nostálgico e romântico, mas visto de uma forma positiva, com alegria, chama-se Rio, tem uma capa a rir e as letras são todas positivas. Há uma batalha também da tua parte para levar o fado a mais pessoas, a mais faixas etárias, porque, e deixa-me falar na minha experiência, há 10 anos atrás, gostar de fado com 14, 15, 16 anos não era lá está cool. E agora é, há aí uma batalha para levar o fado ao maior número de pessoas possível. Há. Eu principalmente porque eu nasci em Lisboa, mas vivo na Ala Praia, que é ali em São João do Estoril, desde miúda, e os meus amigos não ouviam fado e nunca ouviram fado. E quando eu comecei a dizer que cantava fado, toda a gente me pergunta se eu estava doida. Porque realmente nessa altura, e foi há muito pouco tempo, eu tenho 33 anos, quando eu tinha 18 anos ninguém gostava de fado, da minha geração. E hoje em dia há muitas pessoas de 18 anos a gostar de fado, de 14, de 8. Eu tenho muitas crianças a ir, eu tenho desde as pessoas mais velhas nos meus concertos aos mais novos. E isso é incrível, porque isso quer dizer que o fado realmente começou a ser percebido por toda a gente e também que existe uma nova geração que tem letras para todas as idades. Eu acho que isso é que faz a grande diferença. Esta nova geração de fadistas tem letras com as quais os jovens se identificam mais, sim. Muito mais do que se calhar os fados antigos, que são os mais velhos que se identificam e que também são muito bonitos, mas é por isso que chega a todas as idades. Mas esse lado da tua adolescência, da tua juventude em que te disseram, ó Cuca, tu estás... digamos, louca. Fez-te alguma vez ponderar em se calhar isto do fado vou guardar ali numa gaveta e depois logo se vê? Não, nunca. Dá-me sempre mais pica, como eu tinha dito. Sim. Não, eu já sou uma miúda desde miúda que já tinha sempre gostos diferentes. E por isso, quando me começaram a dizer, ainda por cima, eu ia sozinha, ouvi fado para Lisboa, ia todas as sextas-feiras, ia para as casas de fado, queria aprender. Ia sozinha, porque as minhas amigas não vinham assim, não queres vir comigo? Não, obrigada, fado não, obrigada. E eu, pois, pronto. Mas não desisti, porque eu estava mesmo apaixonada, eu apaixonei-me mesmo pelo fado, quando comecei a cantar e nunca mais quis largar, estava completamente apaixonada e então defendi o fado acima de tudo. Acho que é o que continuo a fazer com 33 anos. Foi uma paixão muito solitária. Ainda hoje vives essa paixão de forma muito solitária ou as tuas amigas já se converteram a essa religião do fado? Não, as minhas já converteram-se completamente, já gostam de mim, da Namora, do António Zambujo, da Gisela João, já gostam de todos. Eu acho que agora a nossa geração já está completamente rendida. Acho que também as rádios também já passam mais o fado. Acho que já as televisões também já convidam os fadistas para participarem dos programas de televisão. Acho que há toda uma abertura que não havia. Uhum. que não havia antes e que agora faz chegar o fado ser cool. Mais rapidamente e mais locais. Tens uma turnê também a caminho, não só em Portugal, e falaste aí que vais tocar muito a comunidades portuguesas que estão no estrangeiro e também a outros países, a outras vozes, a outras línguas. O fado aí, o fado português, esta nossa Portugalidade é levada com mais respeito lá fora, mesmo que não percebam a nossa língua? Bem, o fado nos festivais de músicas do mundo, que é o que eu canto mais lá fora, e aí não é para portugueses, é incrível, porque aí é que se vê que a nossa música e que o nosso país tem qualquer coisa de especial, porque realmente esta música conquista o mundo inteiro sem ninguém perceber a língua. E as pessoas choram à mesma com o fado, sem perceberem as letras. Mas quando eu canto para comunidades, é lindo, porque as pessoas... É como nós levássemos um bocadinho de Portugal às pessoas que estão lá fora e que têm muitas saudades de estar aqui. Através da nossa música é mesmo o cheiro a Portugal e as descrições de Lisboa. Ou de outro lugar qualquer, ou do Porto. há fados que descrevem, ou do Alentejo, descrevem muitos lugares, mas que descrevem Portugal, acima de tudo. E isso é que dá saudade. Dá um gosto especial, dá mais vontade de continuar a fazer aquilo que tu fazes quando estás lá fora. Sentes-te acarinhada de uma outra maneira e pensas para ti, epá, eu estou no caminho certo. Muito mais, eu gosto muito, eu adoro cantar aqui em Portugal porque eu sou completamente apaixonada por Portugal e também é como se fosse a nossa fonte, a nossa casa. Nós quando cantamos, chegamos aqui, cantamos pelo mundo inteiro, ninguém nos percebe, é uma luta, não é? Mas eu, como sou uma mulher de desafios, gosto muito e é isso que me apaixona no fado, é quando eu posso ser embaixadora de Portugal lá fora. Eu sinto um orgulho imenso pelo nosso país, com aquilo que eu ouço e que eu vejo lá fora em todos os países que nós levamos o fado, cada vez mais. Tenho tantas turnés e agora também só para outras línguas, não é? Tenho na Holanda, na Bélgica, no Brasil, onde não há português, e é extraordinário mesmo. Isso faz-me apaixonar. É aí que nós percebemos que o fado é mágico. O fado tem qualquer coisa mais. O que é que leva a gostar hoje, em 2015, de Portugal? Numa altura de tanto desânimo, o que é que te faz acordar todos os dias e dizer: epá, eu amo este país? Eu amo mesmo. Quanto mais viajo, mais amo Portugal. É as saudades que fazem também... É tudo. É o clima, é a comida, é as pessoas, é as paisagens. Nós temos uma qualidade incrível. Em tudo. Eu gosto... O único sítio que eu já fui, eu gosto muito de Paris, Londres, Nova Iorque, mas há sempre alguma coisa que eu acho que não está aquém daquilo que nós temos aqui. Seja a comida, seja a gastronomia, seja as paisagens, seja o clima, seja... O único sítio que eu gostei muito de visitar foi Goa. Eu gostei muito. E tens as portuguesas? Sim, gostei muito, muito, muito. Foi um sítio que talvez eu fosse... Deve ser assim um dos únicos que talvez eu fosse capaz de morar, porque acho que é um povo maravilhoso, muito, muito pacífico, e eu identifiquei-me muito com isso. O clima é muito bom, a comida também é boa, mas não há nada como a minha casa. Só em Portugal é que poderia nascer este género de nome fado? Era o único local do mundo onde poderia existir e começar a crescer este estilo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que o fado é muito português, na forma como se canta, as notas que se tocam, a nossa melancolia. Nós podemos comparar o fado com o tango e o flamenco, que são mais ou menos o mesmo tipo de mensagem, mas o tango é mais exposto. Nós somos um país mais conservador e nós temos uma forma mais íntima de levar a dor, e o tango também é dançado, não é? Nós não temos sequer dança no fado ainda. Porque pode haver umas quantas surpresas, atenção. Mas realmente acho que é a nossa cara. O fado é a cara de um português, é o sangue, é o nosso sangue, é a nossa personalidade. Tem um lado sebastianista, tem lado depressivo também. Um lado melancólico, um lado... não sei, isso tem uma certa beleza, por um lado. Eu acho que é bonito. Nós sofremos um bocadinho para dentro. E acho que isso é bonito, porque, pelo menos nesta música, isso é lindíssimo. Ao menos que a nossa forma de ser... se transforme nesta música, que essa dor se transforme em beleza e arte através do fado, que é a nossa música. Se houvesse uma palavra para nos descrever enquanto portugueses, essa palavra seria fado. Sim, a nossa personalidade, sim, sem dúvida. O que é que ficam dessas noites de sexta-feira, sozinha, com as amigas noutros sítios, né? nas casas de fado? O que memórias é que ficam daquilo que tu és hoje? O que é que contribuiu essas noites em casas de fado? Sabes, eu costumo dizer que foi a minha faculdade do fado, porque eu licenciei-me em psicologia e depois, quando entrei nas casas de fado, fui mudando de casa em casa, fui ouvindo e conhecendo os guitarristas e os fadistas, fui criando as amizades, ouvindo muitas opiniões, começando a explorar mais e mais e mais. Portanto, é como entrares numa faculdade e teres a noção que num ano aprendes muitas coisas. E é isso que eu... É essa memória que eu trago. Todos os sítios são especiais. Em cada um deles eu conheci mais pessoas e fui evoluindo aos bocadinhos. Fui conhecendo mais este fado, que era algo que eu não conhecia até aos 18 anos, de todo. Não conhecia como gostaria e que quis explorar a fundo. Mas houve uma vontade, logo desde o início, a partir do momento em que começaste a interagir com o fado de mais perto, de o mudar, de o tornar mais alegre? Não, mudar nunca, porque eu acho que o fado é bom como ele é. E, por exemplo, eu nunca gostei de cantar, de trazer muitos instrumentos novos ao fado, que tem acontecido muito, principalmente a bateria. Todos os fadistas têm usado bateria, A Marisa, a Carminho, a Namora usam já as três bateria, e há um instrumento que eu não traria para o fado. Acho que os instrumentos têm que ser aqueles, mas acho que eu queria ser eu no fado, não é? Eu acho que não é mudar, é conseguir ser eu. É um bocadinho como o Zambujo, não é? O Zambujo já dizem que o Zambujo não é fadista. E eu continuo a achar que o Zambujo é fadista, porque o António Zambujo foi a primeira pessoa que eu conheci no fado, foi quase ele que me apresentou o fado. E íamos nessa primeira casa de fados que eu ia, eu conheci-o lá, com o Mário Esterninho e o Ricardo Rocha, um excelente guitarrista. E foi com ele que eu comecei a conhecer. E ele te canta um fado que é um fado bossa, e que as pessoas dizem, ah, não é fado, é bossa. Não, é o fado dele, porque a raiz é o fado, não é? O que inspira é o fado, e a mim o que me inspira é o fado também. Eu tanto me apetece cantar um fado tradicional, uhum, como me apetece compor um fado blues, uhum, que é o Amor Ladrão. Eu sentei-me, sim, ao meu piano e compus um fado blues. É blues puro, é blues com fado, é um encontro, e é o que eu sinto. Eu tenho, portanto, nunca foi a minha intenção mudar o fado, mas a minha intenção é sentir através do fado. Esse crescimento sem rótulos, fado é isto, ponto final, de qual tu fazes parte, também dás imagem com os teus colegas, há espaço aqui ainda e margem de manobra essencialmente para evoluir e para apostar em outras sonoridades, ou vai ficar muito por aqui, num fado de triste para mais alegre? Eu acho que não pode ser muito diferente. Ou depois desvirtuava-se também. É, eu acho que não pode ser muito diferente, porque senão deixa de ser fado. E o fado faz sucesso lá fora como fado, não é? Por exemplo, eu não gosto, eu acho que o fado não podia passar a ser música eletrónica, não é? Sim. Por exemplo, vamos, já há muita gente que já cantou fado com música eletrónica, e eu acho que é giro quando nós misturamos fado com outros estilos, ou com rap, que já aconteceu e que fica é muito giro. Mas realmente o fado passar a ser muito diferente, acho que é apenas uma abordagem, é passarmos a ver o copo meio cheio em vez de vermos o copo meio vazio. Esta alegria do fado, não é que não falamos das tristezas à mesma, não é? Este meu disco Rio, eu falo de muitas dificuldades que eu passei, mas vejo o lado positivo da experiência, o que é que eu cresci, o que é que isso me fez de bom, o que é que a vida tem de bonito, apesar da dor, não é? Acho que é só um olhar positivo sobre o fado. Mas este olhar mais moderno, e vendo agora um bocadinho as coisas para o futuro, corre o risco de desvirtuar o fado na sua essência? Corremos o risco daqui de 30 ou 40 anos o fado não ser fado? Não. Sabes porquê? Porque a Amália Rodrigues, quando surgiu, passou-se exatamente a mesma coisa. Ela começou a cantar poetas, que foi um atentado quase, e ela começou a fazer aquilo que chamavam fado de canção, porque o nosso fado tradicional não tem refrões, é sempre igual, são quatro estrofes exatamente iguais, e a Amália começou a pôr refrões, como numa canção normal, e começaram a dizer, isto não é fado, isto é um atentado, não sei o que é isto, e depois tirou o fado também dos bairros, e levou o fado para os palácios e para os reis, começou, o fado também passou a ser moda nessa altura. Sim. E hoje em dia, a Amália é considerada o fado tradicional. Hoje em dia dizem que os fados da Amália são os fados tradicionais. E vocês são criticados por não reproduzirem esses... E nós, a Amália. Portanto, eu acho que não se corre o risco. Não se corre o risco de desvirtuarmos o fado. Acho que o fado, ele continua a existir exatamente com a mesma força, exatamente com a mesma essência. E acho que o fado é muito mais do que isto que estamos a falar. Porque o fado é declamação de poesia. É a forma como tu te entregas à história que tu contas. Isso é o mais importante. E isso tem que se manter. E a guitarra portuguesa também não pode desaparecer, não é? Porque é aquele elemento. Tendo isso, acho que temos fados. Nas tuas músicas, neste novo teu CD, também nos teus outros trabalhos, há um lado atriz da Cuca Roseta? Não. para sentires aquilo que escreves e dares voz às letras. Eu acho que sim, porque eu sou muito transparente e eu não posso cantar letras que não tenha vivido. Uhum. Não posso, por isso é que comecei também a escrever letras e a compor um bocadinho para falar um bocadinho sobre a minha história. Atriz no sentido, se calhar, de voltar à história antiga, não é? Mas eu não diria atriz, porque acho que os atores conseguem, de uma forma extraordinária, representar aquilo que não viveram. E eu não consigo. Eu, como fadista, eu não consigo contar uma história que não tenha vivido. Por exemplo, aquele fado do cavalo russo, que eu gosto imenso, desde pequenina, às vezes as pessoas pedem para cantar e eu digo, eu não posso porque eu nunca tive um cavalo. E não sabes dizer... que estás a falar. Porque não dá para sentires na pele, para te estares inteira a contar uma história que tu não viveste. E é nesse sentido que eu digo que não consigo ser atriz. Esse lado só teu e que te obrigas a escrever para as tuas músicas e para aquilo que tu fazes, não há algum receio em te expores em demasia? Porque além de fadista és figura pública e esse lado mais pessoal que tu tentas transcrever para as canções, para as letras, há algum cuidado em não transmitires uma ideia que não queiras mesmo transmitir? Não, porque eu acho que as letras, eu fui aprendendo que, por exemplo, eu escrevo uma coisa, imagino uma coisa e de repente a partir do momento em que essa música passa para outra pessoa, a pessoa interpreta de outra forma. Eu aprendi isto, que é extraordinário. Eu corro nos teus braços, eu escrevi com um sentido e ouvi pessoas assim, ah, esta música foi mesmo, é de uma mãe para um filho, não é? E eu, não. Então comecei a perceber e depois vinha outra pessoa que dizia outra história e outra história. Eu acho que cada pessoa transforma as histórias à sua maneira. Então as pessoas nunca conseguem saber exatamente o que é que eu vivi. Há sempre um véu e... só conseguem saber o que eu senti, não é? As emoções. E nesse sentido eu não tenho medo de contar as emoções. Porque eu acho que todos nós passamos mais ou menos pelo mesmo, não é? Todos Sim. nós temos dores, temos dificuldades, temos alegrias também, não é? Também descrevo essas histórias. Descrevo as histórias, acima de tudo, sentimentos, no geral, sobre o comportamento humano, que é o que me apaixona, por isso é que eu estudei psicologia. São as pessoas, são os sentimentos, são o que as fazem falar, o que as fazem mudar, o que as fazem sentir, o que as fazem chorar, seja alegria ou tristeza. Sentes-te zangada, vamos utilizar este termo, quando querem saber mais de ti do que da tua música? Sim. Como é que eu ia te explicar? Não é zangada, A fama, entre aspas, foi um contratempo, tendo em conta a paixão que tinhas pelo fado. Foi um dano necessário para teres a carreira que hoje tens. Eu acho que é assim, é uma questão de saber lidar bem. Eu, como sou uma pessoa muito natural, não sofro muito com estas coisas. Às vezes as pessoas escrevem mentiras nas revistas e eu não me importo. Sim. E que é, não me importa e não me toca sequer, que é bom. Eu às vezes vejo amigas minhas que são artistas e que sofrem muito com isso, dizem assim, bolas, eu digo uma coisa e eles escrevem outra e que nunca mais falo para aquela revista, nunca mais. E eu não, porque eles escrevem e eu penso, ah, faz mal. Já passou. Sim, porque é assim. O ser artista é assim. As pessoas fazem, principalmente a imprensa, fazem criam a imagem de nós que querem, não é? Que desejam. E nós nunca vamos conseguir contar a verdade. E eu acho que só vamos conseguir contar a verdade quando nos forem ver ao vivo, não é? Ou quando puderem conversar connosco. Ou se calhar estes programas de televisão até são bons para isso. O Rising Star e o Dança com Estrelas, que eu fiz parte. São bons porque aproximam-nos mais com pessoas e as pessoas percebem que ali sim têm a nossa essência, não é? Que é algo que não tem nada a ver com música, porque é dança, não é? Este último e o outro como jurada tem a ver com música, mas não com o meu lado a cantar, em que as pessoas conseguem estar mais próximas de nós como pessoas. E acho que isso é bom, acho que isso foi bom para a minha carreira. Acho que foi importante as pessoas não criarem esta distância com os artistas, de imaginarem alguma coisa que não é. Para terminar, muito obrigado por teres vindo às conversas de esquina, apesar dessa agenda muito, muito apertada. Este teu novo bebê, este teu novo CD, como é que o descreves? É um disco muito positivo. É o tal ver a vida com o copo meio cheio e não com o copo meio vazio. É um disco que é uma viagem pelo mundo, viagem de culturas, cores e sabores. É um disco que traz outros géneros musicais ao fado, que se vêm cruzar com o fado, que são interpretados por uma fadista e por músicos de fado.